mas se sigo a hora. Confortável empilhando no banco de couro. Minha presença deixa aflito esses invejosos. Deixa eles errar, nós que nunca pode ter falha. Mas se sigo a hora. Confortável empilhando no banco de couro. Minha presença deixa aflito esses invejosos. Deixa eles errar, nós que nunca pode ter falha. Partindo sentido a sua, vadia não sai do meu pé. Mas sabe que eu tô jatão, já te falei qual que é. Não me iludo com cifrão, mas sempre foi o que nós quer. Deixo minha família bem, me satisfaz sem migué. Eu me afastei disso tudo, me tornei raro. Tô de peão na favela, hoje eu sou caro. Obrigado meu Deus, faço chover de 100. Sempre bem calmo, minha mente sempre além. De semelhante, bico não vai entender o meu jeito de ser. Eu sou maciço, personalidade que é difícil de se ver. Vim no sapato, fiz o meu mantive o bico fechado. Prometi pra minha coroa que ela ia me ver lá no alto. Mas se sigo a hora, confortável empilhando no banco de couro. Minha presença deixa aflito esses invejosos. Deixa eles errar, nós que nunca pode ter falha. Vivendo tipo Rolling Stone, celebra porque a vida é show. É marcha, não para, ninguém me para. Tô brilhando, apertando essa seda. Positividade, fartura na mesa. Aqui não tem questão, nós só vai na certeza. Pra quebrar chuva de benção, eu nunca vou me esquecer de onde eu vim. Agradeço ao meu Senhor, eu juro que vou voltar vencedor. Mas se sigo a hora, confortável empilhando no banco de couro. Minha presença deixa aflito esses invejosos. Deixa eles errar, nós que nunca pode ter falha. Mas se sigo a hora. Confortável empilhando no banco de couro. Minha presença deixa aflito esses invejosos. Deixa eles errar, nós que nunca pode ter falha.